5, 4, 3, 2, 1. Está no ar, Entre Notas. Boa noite, eu sou Thaís Patuelli e começa agora mais um Entre Notas, levando para o ouvinte a música de uma maneira diferente. No programa de hoje, falaremos sobre rock and roll e sua influência na vida social e política das pessoas. E ainda, Tony Rhodes consegue entrevista exclusiva contando sobre sua carreira. O rock ditou e dita moda desde o seu surgimento nos Estados Unidos, na década de 50. Para falar sobre essa influência, vamos acompanhar uma matéria feita por Marvel Nova. Estilos em pauta. O rock and roll surgiu nos anos 50 através da combinação de diversos gêneros musicais populares afro-americanos, dentre eles o jazz, o folk music e o blues. Desde então, destacaram-se nomes como Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, que influenciaram diversas gerações. O jornalista com ouvido apurado, Vitor Diniz, comentou sobre o assunto. A influência do rock em seus primórdios, eu acho que ela foi bem mais avassaladora do que em qualquer outro momento, até por ter toda aquela carga de novidade que depois ela não conseguiu trazer por razões óbvias. Então, era algo muito diferente mesmo. Naquela época, como muito bem disse outro dia numa entrevista a Glória Kalil, não existia jovem. Ou você era criança ou você era adulto. Então, eu acho que essa coisa do jovem, muito essa cultura do, né, do cultura jovem, ela muito se deve ao rock and roll, com certeza. Com o passar das décadas, o rock and roll conseguiu atingir todas as classes sociais, principalmente através de bandas como Beatles e Rolling Stone. Porém, segundo Vitor Diniz, com o tempo, essa força musical foi se diluindo. E ao mesmo tempo, eu vejo que o jovem, aqui no Brasil principalmente, e talvez até lá fora, ele não escute música, o rock, né, de qualidade, como se escutava até nos anos 80, principalmente, iniciozinho dos 90. Então, eu acho que vale esse questionamento. Se hoje em dia a gente tem mais informação, como que naquela época um garoto de 10, 11 anos como eu, nos anos 80, ouvia The Smiths, ouvia This American Chain, ouvia o próprio U2, e hoje em dia um garoto dessa idade, o que será que ele ouve? Bandas bacanas e artistas legais. O rock and roll, com os anos, passou a ter uma conotação política e social, deixando de ser apenas um ritmo dançante. Bandas como U2, Coldplay e The National fazem sucesso com discursos politizados. Para Vitor, esse tema voltou a ser posto em pauta. Muita gente foi pró-Obama, muita gente entrou nessa onda de música e política por conta de um discurso obamista, eu diria, mas eu acho que dentro do próprio rock existe também um questionamento em relação a isso, porque o rock tem tudo a ver com política, não há dúvida, né? Em 77, quando o punk explodiu na Inglaterra, nada mais do que foi um movimento cultural, mas político também, de moda, super fashion, mas que respingou na política daquele país e do mundo todo. Realmente, o rock perdeu um pouco com o poder de influenciar que tinha nas décadas de 60, 70 e 80. Para falar sobre como é cantar rock no Brasil hoje em dia, Marvel Nova entrevistou o músico Tony Rhodes, que realizou na Estácio de Sá, Nova Friburgo, um show cover da banda Foo Fighters. Acompanhe. Discografia. Estamos conversando hoje com o músico Tony Rhodes. Tony, como é que tocar rock hoje em dia com a queda que o rock teve com o tempo? Na verdade, eu tenho até uma opinião inversa disso, né? Que a mídia fala que o rock está em baixa, que o rock caiu. O rock é o único ritmo que nunca saiu de moda desde os anos 50. Só que devido à mídia que nós temos brasileira, que atua hoje com o que o popular curte, né? Ele acaba saindo de foco, realmente. Mas isso também envolve outros ritmos. A gente vê hoje aí o que está em alta. É o funk, né? Vamos dizer assim, no Rio de Janeiro. E o sertanejo universitário, que está emplacando, acho que na maioria dos estados do Brasil. Mas o rock, ele tem o seu espaço. O que eu quero dizer é isso, que ele, independentemente de ter o arrocha que a gente tem hoje aí, assim como os ritmos do Nordeste, o Baião, o Axé, que é, estranhamente, até em fevereiro, quando surge o carnaval, está dando espaço também para o sertanejo universitário. É estranho a gente ver isso. Mas ele também tem seu espaço e acho que não é diferente com o rock and roll, não. O rock and roll, todos em cada tribo, né? Diversos segmentos, a gente tem desde o pop ao prog metal, ao hard, ao grunge. E isso não morre, não. E na noite o pessoal pede pra você tocar muitos rocks. Graças a Deus. A gente acabou tendo uma experiência muito bacana nesse final de semana, que a gente fez o tributo à Legião Urbana. O retorno foi muito positivo. A gente tocou na cidade de Cantagalo, município vizinho. Essa já é a segunda edição que a galera pediu do tributo à banda Legião Urbana. E logo assim que acaba o tributo que a gente faz, a gente volta com o nosso repertório. E o nosso repertório da Song Tour, desse projeto, é inteiramente, assim, com música de qualidade. A gente tenta levar música que tenha qualidade, que tenha conteúdo. E dentro desse repertório tem o rock and roll. Falando em tributo, você fez um tributo aqui na Estácio ao Foo Fighters. Como é que foi essa receptividade do público? É, a gente teve a felicidade de conseguir atrair o máximo de alunos e não alunos dentro do campus, né? A gente teve a ideia de fazer um tributo à banda que eu gosto particularmente e os amigos também que participaram do tributo. No começo, eu não acreditava. Eu achava que poderia ser um simples evento de música, que poucos iam estar ali, quem vai curtir é quem tá comigo, são meus amigos, a galera que gosta de Foo Fighters também. Mas não, o evento tomou um certo tamanho que pessoas de fora queriam participar, pessoas de outras cidades, pessoas de Rio, pessoas de Teresópolis queriam vir, outros amigos de outras bandas queriam participar também do tributo, queriam cantar, queriam tocar, e a gente viu que foi muito bom. A gente lotou o auditório, tinha gente de fora, tinha gente que perdeu e pede mais um tributo da mesma banda. Hoje em dia, você acha que dá pra viver de rock no cenário brasileiro? Ou então no cenário da região serrana? No cenário nacional, o rock você consegue viver, mas eu não tô falando do rock independente. O rock independente não. O rock independente hoje, você falar que você chegar na casa do seu sogro, falar que você é músico e você toca rock, né? Você pegar a estrada, que o roqueiro pega a estrada. Acho que é praticamente impossível. E na região serrana, falando daqui de Novo Friburgo, falando de Cordeiro, de Cantagalo, de Macuco, essas cidades que aonde é o interior, se predomina forró, se predomina o sertanejo, aí por aí vai. Também é muito difícil, então eu acredito que não, que viver somente de música, somente de rock aqui na nossa região, não. Mas eu também não deixo de acreditar que nós temos músicos aqui que são extremamente capazes de fazer um bom trabalho dentro do rock, dentro do pop e de outros ritmos, que se planejar uma boa estratégia de divulgação, se tiver tudo bem planejado, se todo mundo estiver bem unido, acho que você consegue fazer um bom projeto e cair na estrada para tentar. Hoje nós conversamos com Tony Roots. Tony, obrigado. Eu que agradeço, Marvin. Muito obrigado pelo convite. Eu não sabia que era tão difícil viver de shows no Brasil. Falando nisso, está na hora da nossa agenda musical com Marcelo Marques. Agenda musical. No dia 24 de novembro, às 8 horas da noite, a cantora Luísa Posse se apresenta no Teatro Municipal de Nova Friburgo. Luísa interpretará música de sua autoria, como Na Sua, Dias com Mais Horas e Minha Lua. O ingresso custará R$20 e a classificação é 16 anos. A banda Truco se apresentará no dia 1º de dezembro, às 9 horas da noite, no Lapa Café. Com o projeto Tributo ao Progressivo e Art Rock, o grupo tocará música de Pink Floyd, Deep Purple, Genesis, Yes and Led Zeppelin. O ingresso custará R$ 25,00 e vale lembrar que o Lapa Café possui apenas 84 lugares. O festival Back to Black chega à sua quarta edição com mais de 20 atrações internacionais e nacionais divididas em dois palcos. O projeto, que acontece de 23 a 25 de novembro na Estação Leopoldina, vai trazer artistas nunca vistos no Brasil. Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 150. Madonna reagendou seu primeiro show da turnê pelo Brasil para 2 de dezembro. A temporada de apresentação da artista teria início na cidade do Rio de Janeiro no dia 1º do próximo mês, mas foi remarcada para se adequar à agenda da cantora. Ela passará ainda por São Paulo e Porto Alegre. Faltam 298 dias para o maior festival de música do Brasil, o Rock in Rio, que acontecerá na Cidade Maravilhosa entre 13 e 22 de setembro de 2013. Algumas atrações já foram confirmadas pela organização do evento, tais como Bruce Springsteen, Metallica e Iron Maiden. Eu sou Thaís Patuelli e esse programa foi uma realização da disciplina Redação e Produção para Áudio, com reportagem e produção Marvio Nova, Marcelo Marques e Thaís Patuelli, técnica de Rafael Seabra. Orientação do professor Marcelo Sozinho, coordenação do curso de jornalismo Jorge Marum. O Entre Notas fica por aqui. Até a próxima.